Sinais de Fogo, Ludmilla e Pericão. Graças a Deus. Eu já chorei todas as lágrimas do mundo. Eu já sofri por esse amor vagabundo. Eu já senti tudo que eu tinha pra sentir. E hoje já não choro mais. Se alguém tocar, melhor eu ir. Vê, pensa bem, se vale a pena a despedida. Pra que negar, se eu sou o amor da sua vida? Crise é normal, isso é apenas uma briga de casal. O nosso filme nunca chega no final. Ainda existe amor na gente. Mas você não deu valor. Queria voltar no tempo pra te amar de novo. Se eu tivesse entendido os teus sinais de fogo, era meu o seu amor. Mas eu não te dei valor. E acabou. Vê, pensa bem, se vale a pena a despedida. Sua vida, crise é normal. Isso é apenas uma briga de casal. O nosso filme nunca chegou.